Senhor nosso Deus, a Ti nós continuamos dando louvor, a glória, a honra. Tudo pertence a Ti, Senhor. Agora, nesta hora, nós pedimos que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor coloque sementes do céu dentro de nós. Algo que vai brotar e trazer vida que não é natural, mas é vida sobrenatural em nós, Pai. Fala conosco, nos dá um coração sensível, nos dá um coração novo. Ainda que já tenhamos esse coração novo, precisamos renová-lo constantemente. Eu me abro e abro meu coração, Senhor, para o que o Senhor quer dizer a mim. E todos que estão me acompanhando nesta oração pode dizer: eu também abro meu coração, Senhor. Você pode dizer isso a Deus? Eu abro, Senhor, meus sentimentos, minha inteligência, meu espírito para Ti. Fala conosco, Deus, e leva-nos a uma vida nova, uma vida que realmente tem sinais que o Senhor está trabalhando. Nós oramos e pedimos da Tua parte. Fala conosco, faz-nos semelhantes a Jesus. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Faz-nos semelhantes a Jesus. Essa é uma oração. Se você quer usar um termo mais popular, essa é uma oração forte. Oração forte não depende de volume, de grito. Oração forte depende de conteúdo, o que diz aquela oração. E não tem nenhuma oração maior do que pedir: Senhor, me faz igual a Teu Filho Jesus. Sabia que esse é um propósito de Deus? Lá na carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, lá diz que o sonho de Deus, a vontade de Deus, é que todos nós cheguemos à estatura da totalidade de Cristo. O Senhor Deus quer te fazer do tamanho, do porte espiritual do Filho dEle, Jesus. É uma meta muito grande, mas o nosso Deus é de metas elevadíssimas. Seus filhos não poderiam ser diferentes. Deixa eu te perguntar com isso uma coisa. Você é uma pessoa que sonha sempre em melhorar? Sonha em adquirir algo? Sonha em melhorar o teu relacionamento com Deus, teu relacionamento com pessoas? Essa vontade está sempre ali pulsando no seu coração. Sabe quando nós começamos a morrer? Quando nós paramos de sonhar. Quantas pessoas jovens... jovens, homens jovens, mulheres jovens, 25, 30 anos, 40 anos, não sonham mais nada. Para eles, os projetos de vida acabaram. Se você parou com os projetos, parou de orar por algo, parou de agir em favor de conquistar esse algo, então, vamos marcar o dia do seu enterro. Você já começou a morrer. Mas Deus nos diz algo, e é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Sobre a nossa mente estar sendo constantemente renovada. Vamos lá? Capítulo 12 do livro de Hebreus, nos versículos Romanos, aliás, Romanos 12, 1 e 2. Fala dessa renovação permanente. Ali diz, no capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis ou ofereceis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, na vida, tudo muda. Tem gente aqui dentro que entende de medicina, e você sabia que as células do seu estômago, hoje, são todas novas, não são mais as de ontem. Teu estômago se renova, o lado celular dele, todos os dias. Então você não tem o estômago de ontem. Se você comeu algo que não fez bem ontem, lá dentro, sabe, fermenta muita coisa, né? Então Deus criou de tal maneira que isso seja limpo diariamente. Imagina se o estômago ficasse com tudo aquilo velho lá dentro, hein? Meu irmão, ia explodir. Mas esse é o lado físico. Na nossa cabeça, nós temos que mudar constantemente. Ah, pastor, eu aprendi assim anos atrás. Eu aprendi muitas coisas na minha infância. Algumas eu posso trazer e continuar com elas o resto da minha vida. Mas outras a gente teve que descartar. No aspecto, por exemplo, espiritual, muita coisa que meus pais, meus avós me ensinaram em termos de crenças, eu tive que botar isso fora, porque não eram úteis e nem eram corretos, segundo Deus. Eu acho que vocês que estão aqui também já renovaram muitas coisas, já descartaram, jogaram fora, lixo, lixo, lixo. Nós precisamos constantemente, se posso assim dizer, evoluir. A palavra de Deus diz para nós, o apóstolo chega a dizer, eu rogo, eu apelo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o vosso corpo para Deus. Sabe por que, que Paulo está dizendo isso assim? Porque no Antigo Testamento, os seus ouvintes e os seus leitores conheciam como era o culto no Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, o que, que o crente do Antigo apresentava? Apresentava um animal para Deus. Matava e sacrificava um animal. Era a forma do culto. O sacerdote era o que fazia essa mediação entre o crente e Deus. E agora vem o Novo Testamento. Vem Jesus. E ali diz na palavra que ele é o cordeiro, então ninguém mais é apresentado em termos de animais irracionais. Agora um homem foi apresentado, mas não terminou ali. O Novo Testamento diz que Jesus é o nosso cordeiro, mas agora diz aqui que você mesmo se oferece para Deus. Não são sacrifícios irracionais, de animais irracionais. Aquilo era uma forma de culto, por um tempo valeu. Mas mudou. Você pode ter se criado num jeito de religiosidade, que por um tempo, dentro dos teus conhecimentos, valeu. Mas você foi crescendo, você foi conhecendo a Bíblia, foi conhecendo a vontade de Deus, e diz, bom, só aquilo que eu aprendi não dá mais. Ou aquilo que eu aprendi até precisei deixar fora da minha vida agora. Todos nós, nos últimos anos, mudamos em muito. Você olhou fotos de 10 anos atrás, 20 anos atrás? Tem olhado as tuas fotos de vez em quando? Como éramos feinhos. Melhoramos, não melhoramos? O que vocês acham? Tu melhorou ou piorou? Melhorou. As nossas esposas estão cada vez mais bonitas. Os nossos esposos, irmãs, estão ou não estão? Sim, eles estão aprendendo a se arrumar melhorzinho. Antes eram homens muito brutos. Deus foi trabalhando neles e eles mesmos foram amadurecendo na vida. Espero que eu esteja falando positivamente de todos. Os homens estão melhorzinho? Estão ou não estão, homens? Claro! Quando eu casei, eu vou contar uma coisa para vocês. Ouçam, se não quiser guardar, não guarde, bote fora. mas eu não usava perfume. Eu achava que isso era de gente que seria menos homem. Estou falando delicadamente, educadamente. Mas a minha esposa foi me ensinando que isso faz parte da vida de um homem. E ela queria um marido cheiroso. Pois bem, ela tem agora um marido cheiroso, já há anos ela tem. Pode ser que tenha algum homem aqui que era como eu. A gente foi criado num lugar que isso não existia, né? Até às vezes era cheiro de animais, a gente trabalhava assim meio bruto. E Deus também foi nos ensinando, a vida foi nos ensinando. E a gente foi evoluindo, melhorando. Eu acho que as mulheres melhoraram também. Anos atrás, muitas das mulheres não colocavam nada no rosto. Muitas das mulheres começavam a branquear o cabelo e deixa branquear. Dá para dar uma arrumadinha aí, mas? Dá, não dá? Eu vejo aí, tem irmãs com 80 anos, nenhum fio de cabelo branco. Qual é o milagre? Qual é o milagre? Pois na vida natural nós estamos evoluindo, melhorando. Na vida espiritual tem que ser a mesma coisa. Você hoje tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, melhor que no ano passado, melhor que 10 anos atrás. Você tem que ser um crente mais enraizado em Deus do que foi no início. O teu relacionamento com Deus, até ele pode ter começado superficial, na superfície. Mas isso serviu para o início. Não serve mais para se sustentar. Começou superficial, mas vai aprofundando esse relacionamento. Com pessoas, casais, pais e filhos, a mesma coisa. Nós precisamos ir melhorando. E deixa eu dizer uma coisa. Ou na vida é assim, ou você melhora ou você piora. E aqui o apóstolo diz, por favor, irmãos, apresente o seu corpo. Não apresentamos mais animais para Deus. Nós não apresentamos mais ovelhas ou bois como era no Antigo Testamento. Agora nós nos apresentamos para Deus. Alguém pode dizer, ah, mas Cristo foi no meu lugar. É verdade. Mas a palavra de Deus deu um passo a mais. Você também vai. Agora, quando eu digo para o sacrifício, não estamos falando aqui de morte literal. Estamos falando em dedicação da sua vida para Deus. Apresenta o teu corpo. Sabe, nós estamos estudando aqui as cartas e todo o Novo Testamento e agora estudando o Apocalipse. Quem quiser, o curso é aberto. No dia 13, a próxima sexta, né? Nós continuamos o curso de Apocalipse. E nós fomos vendo pelo Novo Testamento inteiro, teve uma seita que se infiltrou dentro da igreja, e sete cartas do Novo Testamento, os apóstolos, tanto Paulo quanto João, têm que bater firme contra essa seita de gente que enraizou dentro da igreja, chamava os gnósticos, esse pessoal existe até hoje, e eles diziam o seguinte, o corpo não presta, faça com teu corpo o que você quiser. O importante é que teu espírito, ele é bom. Você já ouviu uma frase que diz assim, tem escrito em algumas cruzes, eu já vi escrito, salve sua alma. Já viu essa frase? Em frente de algumas igrejas tem, eu já vi cruzes, escrito salve a sua alma. É uma colocação, é uma frase muito limitada, porque a obra de Deus é para salvar o teu corpo, tua alma e o teu espírito, salva tudo, não vai salvar só um pedacinho seu, como que se um pedaço teu fosse para Deus, teu corpo vai para o diabo, não, o apóstolo diz, apresenta teu corpo. No Antigo Testamento, o culto, o crente do Antigo Testamento, alguns moravam muito longe, tudo feito a pé, alguns iam uma vez por ano adorar, fazer o sacrifício, geralmente na Páscoa. O sacrifício ali era de um animal que não entendia nada. E se você pudesse perguntar para aquele animal, você quer morrer aí? Eu tenho certeza absoluta que o animal ia dizer não, não quero. O animal não tinha escolha porque não tinha entendimento. Por isso que o culto que nós oferecemos a Deus não é também só louvores. O que você faz? Quem aqui é motorista? Você está lá dirigindo no trânsito. Você está andando certo. Você está prestando um culto para Deus. Lembra, nós não vamos mais como no Antigo Testamento, o pessoal tinha que ir no templo. No Novo Testamento, você é o templo. Você é o sacrifício. Você é o sacerdote. Tudo recai sobre nós. Olha a tamanha da responsabilidade. Pois bem, olha o tamanho, o valor que Deus dá a cada um de nós. Mudou. Agora o pessoal dizia, mas era assim antigamente. Pois agora a palavra diz, mas agora é assim. Quantos de nós aqui nos criamos crendo em crendices, em superstições? Não passa debaixo de escada. Alguém já ouviu falar disso? Se atravessa um gato preto na rua, é presságio de más coisas. Pobre do animalzinho, não tem nada a ver. Mas você botou fé no gato que atravessa a rua, mas é uma fé ao contrário. Limpa a mente. Tire isso fora. De repente nos foi dito que teríamos que carregar algo no nosso bolso, no nosso pescoço ou na nossa carteira. A fé em Jesus não é de carregar nada externo. Como mudou, não tem mais aqueles animais, não tem mais coisas externas, mas é uma renovação do nosso coração. É lá dentro que acontecem as coisas. Você recebe algo novo da parte de Deus. Quando você se converteu, de repente você disse assim, pastor, eu nunca entendi algumas coisas de Deus. E de repente comecei a entender. Como que desanuviou tudo. Era tudo nebuloso, não enxergava. E brilhou, comecei a entender. É isto. É isso que Paulo diz aqui também, irmãos. Apresenta o teu corpo. Essa seita lá dos gnósticos dizia, então, teu corpo não presta. A igreja vem e diz, teu corpo é morada de Deus. Então teu corpo presta. Nós não comemos qualquer coisa. Nós não bebemos qualquer coisa. Nós cuidamos do nosso corpo. Ah, cuidamos. Não cuidamos, irmãos? Nós arrumamos ele por fora e arrumamos ele por dentro. Não só o exterior, arrumamos o nosso interior também. E o apóstolo continua dizendo, isso que você faz, quando você apresenta seu corpo a Deus, tudo que você faz, se torna um culto a Deus. Se no Antigo Testamento parte do culto, pelo menos a vítima, o animal era irracional, ele não entendia nada. No Novo Testamento, quem se oferta entende tudo. A nossa religião é uma religião que usa a cabeça. A vida cristã usa a mente. Como é que eu vou jogar fora isso que Deus me deu? Essa capacidade de raciocinar. Você viu ali como termina o verso 1? Apresenta então o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você sabe o que está fazendo. Teve uma época que se dizia que os evangélicos eram muito ignorantes, que os evangélicos não estudavam, e isso até parcialmente foi verdadeiro no passado, que quanto mais crente você era, parece que para ser crente tinha que ser ignorante das coisas naturais. Graças a Deus, podemos dizer que isso passou. Amém, irmãos? Que nós evangélicos éramos os mais pobres da sociedade. E Deus vem dando graça para o povo dele, e o povo dele vem melhorando também de condições externas de vida. Vem ou não vem, irmãos? Vem! O povo de Deus está estudando mais, está ocupando lugares importantes, mas tudo isso, não só com o objetivo de desfrutar, mas com o objetivo de ser um bom testemunho para as pessoas que não conhecem a Deus. Eu tenho dito aqui e vou dizer de novo, você quer melhorar de vida? É um bom sonho. Vai te preparar, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer coisas que a tua vida melhore nesse aspecto natural. Mas inclua Deus nos teus sonhos, para chegar nos sonhos e depois dos sonhos realizados, para partilhar com Deus os sonhos. Que Deus coloque muita coisa boa na nossa mão. Que Deus coloque alguns de nós em postos elevados. Alguns ou muitos de nós, todos melhorando a condição de vida. Mas a obra de Deus precisa ser beneficiada com a tua melhor condição. Senão, não valeu a pena. Renova a tua mente. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, a igreja quer o dízimo. Irmãos, o dízimo, às vezes, quando eu dou o dízimo, estou livre. No Antigo Testamento a lei era o dízimo, no Novo Testamento não tem mais a lei. Mas a graça é muito maior do que a lei. O dízimo não é o ponto final. Sabe o que é? O ponto inicial para nós crentes. Nós começamos no dízimo. Vamos para as ofertas, vamos para as primícias, vamos abençoando irmãos, abençoando eles com coisas materiais. O dízimo não é o fim, é o início. Muda tudo. Tem que mudar a mente. Tem que mudar o coração. O apóstolo aponta para essas coisas, irmãos. E aí ele diz, não vos conformem com este século. Aí no mundo, tem uma maneira de pensar. Tem uma maneira de agir. Nós temos outra. Nós dizemos claramente, esses dias eu estava conversando com umas pessoas que não são cristãs, e falávamos de casamentos, dos casamentos dos nossos jovens na igreja. E eu dizia a eles, os nossos jovens casam virgens. Parece que eles levaram um susto, que isso? Isso não existe mais. Existe. Amém, irmãos? Jovens, amém? Nós nos guardamos. Não porque não temos desejos. Se não tem desejo, está doente. Mas nós nos guardamos porque queremos apresentar primeiro o nosso corpo para Deus. Depois apresentamos, no caso do casal, um para o outro. Isso é culto a Deus. Se você é mecânico e você é um homem que trabalha certinho lá, as pessoas sabem que você é crente. Olha, lá tem um bom mecânico, um homem honesto, um homem correto. Isso é culto a Deus. Culto não é só participar de uma reunião. Culto também se faz no dia a dia. E profanar o nome de Deus, imagina que alguém entrasse aqui, jogasse pedra nos vidros, quebrasse as lâmpadas, e depredasse essas caixas de som, que acabasse com tudo. Ah, profanar o prédio lá da igreja do Mover. Olha, isso poderia se dizer assim. Mas a pior profanação, profanar é algo destruir, ou fazer algo contra algo sagrado e santo. A pior profanação. É se nós damos um mau testemunho aí fora. As pessoas dizem, ó, se é para ser crente assim, eu não quero. Isso sim é profanar o nome de Deus. Não te conforma, não te ajusta, não entra nos esquemas deste mundo. Mas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você já é cristão há 5 anos, 10 anos, 20 anos, sabe qual o grande perigo para os crentes mais velhos? Eu já cheguei lá. Já cheguei no topo da vida cristã. O que eu tinha para aprender, já aprendi. Levo uma vida tranquila com o Senhor. Estou satisfeito. Começou a morrer. Não tem limite para o nosso crescimento e para nós conhecermos cada vez mais a Deus. Não tem limite. Mesmo que você não é um crente envolvido com coisas malignas, mundanas. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas aqui dentro travou. Então você começou a morrer. Paulo está escrevendo para crentes, não é para gente não cristã. E ele diz: irmãos, eu peço, por favor, irmãos, renovem a mente. Alguns pensavam nos moldes ainda do Antigo Testamento, renovem a mente. Vocês lembram na década de 80? Quem tem aqui 40 anos, mais ou menos, vai lembrar muito bem. A principal empresa no mundo que produzia as coisas de maior tecnologia se chamava IBM. Quem lembra da IBM? Acho que os mais velhos aqui. Ah, quem tinha uma máquina de escrever da IBM. Era top de linha. Você tem ouvido falar da IBM nos últimos anos? Onde é que ela está? Ela existe lá nos Estados Unidos ainda. Onde é que ela está? Um engenheiro da IBM, ele descobriu, começou a trabalhar e elaborou um computador desses que nós carregamos hoje na bolsa. Tipo um notebook, um computador pessoal. E esse grupo de engenheiros trouxe para os chefes da IBM. E eles disseram: isso aí nunca ninguém vai querer. Os líderes da IBM se enganaram. Todo mundo quer um, né? Até por necessidade. Todo mundo quer um. Era algo que a empresa IBM estava, a maior empresa, daria para dizer, desse ramo em tecnologia do mundo, naqueles dias. Se conformou consigo mesmo, chegamos ao topo, conseguimos tudo o que queríamos. Não imaginavam eles que tinha muita coisa pela frente para conquistar, mas teria que ser com novos produtos. Praticamente sumiu do mercado. Isso vale para questões comerciais, vale para questões do seu dia a dia, vale para as questões espirituais. Quando paramos, quando nos acomodamos, paramos de receber, inclusive, coisas de Deus. Ninguém de nós sabe onde Deus quer nos levar em termos de experiências com Ele. Eu não sei até onde Deus quer me levar, se você também não sabe. Até onde eu consigo ir. Mas isso deixa que Deus vai dizer até onde nós vamos. Nós só temos: Senhor, eu estou aberto para o Senhor me levar até onde o Senhor quiser ir, em termos de produtividade espiritual também. Eu lembro que uma vez eu tive assim um santo desespero. E nós estávamos começando a experimentar coisas de Deus, dos dons espirituais. Isso acho que uns 15 anos atrás. E eu vi que tinha mais coisas de Deus, eu cria. Mas eu não tinha obtido ainda. E eu lembro que eu me deitei na presença de Deus e disse: Deus, tudo o que o Senhor tem para mim, eu quero. Ainda que eu não compreendo ainda tudo, ainda que eu não adquiri, mas eu quero. E aquilo foi como se tivesse aberto uma porta para uma nova fase na minha vida com Deus. Você pode dizer isso para Deus: Deus, o que está reservado a mim, eu não quero ser o impedimento, o empecilho para não receber por causa da minha mente travada. Você já pode ter recebido muita coisa de Deus. Olha, veja agora no plano material, essa empresa que eu citei era o top de linha. Mas parou de se renovar. Parou. Quanto mais você se renova, mais Deus vai fazendo. Sabe o que é a fé? A fé é uma renovação da sua mente. Às vezes você vai falar com alguém e esse alguém diz assim: não dá, impossível. É um sonho seu, você quer compartilhar, ou você quer até animar a pessoa, você consegue, vamos lá, busque a Deus e vai de diante. E a pessoa diz, não dá. Travada aqui dentro. Você sabe que existem travas aqui dentro, né? Mas tem também como soltar, tem um botãozinho aí, é interno. Tem um botãozinho que freia e tem um botãozinho que solta. A fé é o seguinte, eu quero ir adiante, Senhor. Eu posso não ter as condições, eu não tenho as possibilidades, mas eu estou aberto que o Senhor me leve adiante. A fé é uma renovação de mente. E isso não se faz uma vez só. Toda hora tem que se fazer. Toda hora. Sabe, nós talvez fomos ensinados por nossos pais... Sempre no sentido, não pode, não pode, não dá, não dá. A maioria de nós foi criado muito pobre. E aí então isso se ouvia toda hora, não temos dinheiro. Irmãos, nós podemos ser pobres, podemos não ter dinheiro. Mas uma coisa nós temos que ter sempre em mente. Nós temos um grande Deus que abre todas as portas. E é Ele que nos diz, abre a tua mente. Abre o teu coração, é Ele. Onde será que Deus quer te levar? Nas coisas naturais e nas coisas espirituais. Você já fez alguma coisa pela primeira vez que você sempre imaginava, não, eu acho que eu não consigo. E aí, de repente, tu teve que fazer e conseguiu. Qual foi o sentimento? De satisfação, consegui. Eu nem acreditava que eu conseguia. E consegui. Quanta coisa, irmãos. Quantas pessoas às vezes dizem, eu nunca vou conseguir entrar numa faculdade. Quem botou isso na tua cabeça? Eu nunca vou conseguir fazer uma viagem. Quem botou isso na tua cabeça? Eu nunca vou conseguir dirigir um grupo de célula na igreja. Eu nunca vou conseguir dirigir um ministério, nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir ler a Bíblia toda. Quem botou isso na tua cabeça? Deus que não foi. Tu queres experimentar mais de Deus, diz aqui? Então tem que transformar, mudar a mente. Quando Deus fez algo novo e mandou o Filho dele ao mundo, grande parte da população nem percebeu que Jesus chegou quando nasceu. Está escrito aqui na Bíblia, mas as multidões, os especialistas religiosos, ninguém percebeu. Quando Jesus morreu, pouca gente percebeu que era o Filho de Deus. Quando ele ressuscitou, pouca gente percebeu. Inclusive o círculo mais íntimo, demorou a captar. Sabe por quê? Porque a mentalidade era velha. A mente estava travada no passado. Os próprios discípulos. Um chegou a dizer, eu só vendo para acreditar. Mas Jesus tinha dito que ia ressuscitar. As mulheres foram ao túmulo. Viram que lá só tinha panos dentro do túmulo. Mas era difícil acreditar. Sabe por quê? Porque a mente estava travada no passado. Ficou em algum lugar antes. E assim a nossa vida está cheia de coisas, de repente, que nós estamos lá no passado. Por isso que a palavra de Deus diz, muda. Vocês sabem o exemplo mais conhecido da natureza de transformação? É aquela larvinha que vai destruindo as plantas, as lagartas. Chega um tempo... A larva já comeu bastante, ela se fixa numa folha, num tronco, até numa parede de uma casa. E ali fica por um tempão. E de repente, de dentro daquele casulo, sai uma linda borboleta. De larva, casulo, borboleta. Mudou inclusive de forma. Transformar quer dizer mudar de forma. Pode ser que tenha alguém aqui com problemas da vida. Diz, pastor, tu está falando tudo isso aí na frente, mas para mim não tem mais jeito. Eu sou um caso perdido. Quem disse isso? Você? Ou talvez alguém semeou isso no teu coração e você acreditou? Mas a Bíblia diz que se você transforma a mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus fez algo novo nesse mundo, você lembra lá em João capítulo 1, diz, veio, o Senhor Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Sabe o que as pessoas normais pensavam? Eles aguardavam um Messias que viesse num cavalo branco, a moda de um imperador vitorioso. Eles tinham mais ou menos um quadro desenhado na cabeça. Eles imaginavam um Cristo que vinha para derrubar os outros impérios todos e instalar algo novo, a força, a ferro e fogo. E vem um Cristo nascido numa estrebaria. Eles não conseguiram acreditar. Sabem por quê? Porque tinha um quadro já formado na mente. Quando tem um Cristo que está na cruz, eles não conseguiram acreditar. Não pode ser esse homem aí. Mas era. Veio para o que era seu. E os seus não quiseram saber dele. Muitos de nós nascemos, provavelmente todos nós nascemos em famílias religiosas. Talvez ninguém aqui nasceu numa família que se dizia ateu. Todos nós nascemos num contexto religioso, falando nas linhas gerais. Todos nós fomos ensinados, desde bebezinho, coisas de religião, coisas sobre Deus, coisas até de repente sobre religiões erradas. Mas uma coisa que foi sendo plantada. Como nós não éramos convertidos, nós então tínhamos como que uma vida dupla, uma vida de encontros religiosos com um sacerdote, um pastor ou padre, e terminado aquele encontro religioso, nós tínhamos uma outra vida. Seria uma vida religiosa e uma vida mundana, religiosa e mundana. E quando a gente se converteu, a gente entendeu que aquele padrão não dava para ser levado de maneira dupla. Precisava ser a tua vida sempre, sempre. Onde você vai? Não tinha mais, agora só aquela, eu sou cristão só quando estou no templo. Agora, onde você vai? O que você faz? Tudo isso precisa redundar na glória e no louvor de Deus. Isso é culto. Então, pastor, eu posso estar cultuando a Deus lá onde eu trabalho? Sim. Posso cultuar a Deus sem cantar hino? Naquele contexto? Sim. Posso cultuar a Deus lá onde eu estudo? Sim. Tudo, não tem mais essa separação. Lá, domingo, e aí 6 dias por semana, vida mundana. Domingo, até seria muito desproporcional, 6 para 1, né? Muito desproporcional. Todos os dias, você é do Senhor. Todos os dias você honra a Deus. Não separe, é isso que o apóstolo diz. Tu quer experimentar mais de Deus? Vai mudando a tua mente. Sabe que mudar é difícil. Toda mudança traz alguma insegurança para nós. Por isso que nós precisamos da fé. Para te dar essa certeza interior. Que a mudança vale a pena e ela vai trazer benefícios para as nossas vidas. Esses dias eu li uma frase que gostei muito, que dizia assim: sempre que você quiser mudar de emprego, não espere ficar desempregado. Mude de te planeje quando você está empregado, para não precisar fazer uma coisa no desespero. Se você quer mudar algo na sua vida, planeje agora. Ah, pastor, daqui a um ano eu quero ter lido toda a Bíblia, então começa agora. Eu quero me formar, os jovens aí, eu quero me formar num curso superior. Comece agora. Ou alguns que têm 40 anos aqui, 45. Pastor, eu sempre sonhei em estudar algo, mas nunca consegui. Ou não tive incentivo dos pais, depois não tive incentivo, quem sabe, do marido. Ou vieram os filhos, tive que cuidar dos filhos, mas agora eu já sou muito velha. 45? Velha? Quem tem 45 aqui das mulheres? Diversas de vocês. Tu te chama de velha não, né? Se eu te chamar de velha, tu te ofende comigo. E tem que se ofender mesmo. Vai atrás. Vai atrás do que você de repente nunca pôde fazer. Claro, vai ter um esforço para isso, essa mudança. Vai mudar muita coisa no teu ritmo de vida? Vai. Vai atrás. Tudo começa na mudança de mente. Quando nós nos convertemos a Cristo, a primeira coisa que mudou, antes de mudar as atitudes, o que mudou? A mente. As crenças interiores que nós tínhamos anteriormente, tiveram que mudar. Chega a dizer aqui na palavra, para nós renovar nossa mente. Sabe o que acontece conosco? Nossa mente fica velha muito rápido. Velha no sentido de acostumada. Depois que a gente entrou num ritmo, num trilho, você já viu isso? Digamos que um dia você fez lá uma comida que deu certo. Foi fazer um bolo que tu nunca tinha feito. E deu certo. Amanhã eu vou fazer outro. Do mesmo jeito que fiz hoje. Depois de amanhã, o mesmo. Não vai arriscar nada mais novo. Os homens fazem um churrasco lá com tempero. Deu certo. De repente vai passar a vida inteira fazendo o mesmo churrasco. Você nem sabe que dá para fazer outros melhores. Arrisca. Sai do trilho para receber novas experiências. Faça isso. O medo é a pior coisa que tem na nossa vida. O medo. O medo nos freia. O medo nos trava. Mas pastor, eu tenho medo. Todo mundo tem alguns medos. Tu não é diferente. Mas o medo excessivo faz mal, muito mal. Por isso, de novo, eu volto à questão da fé. A fé vai te ajudar a vencer os teus medos. Que você vai crer que o Senhor está contigo. Ah, não é em vão que essa palavra de Deus está guardada aqui para nós, irmãos. Que nos diz para ter essa mente renovada. Até na palavra de Deus, o conceito de adoração, o conceito de culto, mudou. Mudou. Pode ser que alguns de nós fomos ensinados sobre um jeito de culto, sobre um jeito de adorar. Amém, naquela época até pode ter valido. Eu me criei numa igreja em que os homens sentavam de um lado, as mulheres do outro. Quem se criou numa igreja assim, como eu? Muitos de nós. Mudou, agora estamos todos sentados uns com os outros. Mudou para melhor. Eu me criei numa igreja, irmãos, em que o pastor tinha que tocar o teclado, ele cantava, ele pregava, ele cumprimentava, ele fazia tudo. Mudou. Mudou. Hoje temos aí um monte de gente que faz isso aí para nós. Mudou. Eu me criei numa igreja em que só o pastor podia explicar a Bíblia. Esse negócio de grupos pequenos, onde os irmãos ajudam irmãos, não tinha. Mudou. e mudou para melhor. Eu me criei num sistema de vida, irmãos, que pais e filhos eram muito longe, acho que todos nós nos criamos assim. Pastor e membros de igreja, mais longe ainda. Na igreja que eu me criei, fui abençoado naquela igreja, fui abençoado por aquele pastor, que era uma família de pastores americanos. Mas o sistema, estou falando do sistema. O pastor sentava numa cadeira especial aqui em cima. Tinha uma cadeira especial. Mudou, hoje eu me sento aí com vocês. Mudou para melhor, não é melhor assim? As diferenças nesse aspecto externo, nos tornamos mais próximos. As coisas mudam, irmãos. As coisas mudam. Nós temos que estar abertos para mudanças. Tem muita mudança boa, também tem mudança ruim. Por isso Deus nos deu o discernimento para fazer as escolhas. Separar. Ah, eu sou um homem de mudança. Eu tenho mudado muito na minha vida. Já uso perfume. Hein? Esses dias, conversando com uma família que eu fui visitar, e a pessoa me disse, ah, eu fui lá em Rio Branco, ou lá na, ali na fronteira em Rivera, né? Fui lá e comprei perfume, e disse, ah, que perfume tu comprou, nós falando de perfume. E aí eu dei alguns nomes de perfume que eu conheço, mas pastor, tu conhece perfume? É, depois de quase 25 anos casado, conheço. Homens, melhorem. Nós melhoramos como maridos, melhoramos como pais. Porque na vida, se a gente não melhorar, a gente vai piorar. Ninguém fica no mesmo lugar estacionado. Com Deus, ou você vai melhorar, ou você vai piorar. Nos relacionamentos todos, como funcionário, como patrão, você vai melhorar ou vai piorar. Então escolha pela melhoria, porque Deus é que diz, transforma a tua mente, se tu queres experimentar coisas boas e agradáveis e perfeitas da parte de Deus, e eu adapto isso para o mundo natural também, tu quer experimentar coisa melhor na vida? Muda a tua mente, muda a tua mente. Tem coisa para Deus fazer aí? Tem, mas quem destrava o botãozinho interno não é Deus, é você. E uma vez que você destravou ou abriu a mente, Deus vai começar a agir. Nós somos a igreja, nós somos o povo da fé. O povo que caminha sem enxergar todo o futuro. Quando Israel saiu do Egito, foi levado por 40 anos pelo deserto, eles não sabiam onde era Canaã. Alguns de mente retardada, mente para trás, eles no meio do caminho disseram, vamos voltar para o Egito. Lá era ruim, mas lá tinha pepino, tinha cebola, tinha melões. Não, irmãos. Toda mudança pode passar um período até de algumas incertezas. Mas se Deus está dizendo muda, pode mudar, porque é garantido. Nós não voltamos para trás. Um dia eu estava orando a Deus sobre situações para resolver, como se tivesse que pedir algum esclarecimento de pessoas que a gente se relacionou anteriormente. Pessoas que não compreenderam as mudanças nossas institucionais. E eu estava orando e Deus disse, não volte para trás para pedir esclarecimento nenhum. Não volte. Sabe o que Jesus disse? Quando nós começamos algo, Naquele caso, ele falava da vida no reino de Deus, de andar com Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. No interior aí, o pessoal que se criou lavrando, o arado puxado por boi ou por cavalos, tu tem que ir sempre olhando para frente. Não pode olhar para trás. O povo de Deus, a fé sempre te faz olhar para frente. Nunca para trás. Para transformar a mente, porque nós, esse é o perigo mental, você estaciona. Você parou. E Deus diz, o caminho é para a frente. Você já viu as pessoas que vivem do passado? Elas são muito melancólicas. Ah, que tempo bom antigamente. Tempo bom é o futuro, irmãos. Mas pastor, tu nem conhece. Ah, mas meu Deus conhece. Tempo bom é o futuro. E eu tive, desde que me converti, uma vida maravilhosa. Mas tem coisa melhor para ver. Porque se eu disser o passado foi o melhor, então eu tenho que entrar em depressão, se o futuro vai ser pior. Já vou começar a tomar os remedinhos de faixa preta. O futuro é melhor. E olha aqui o crente, olha como é a mente do crente. Quando ele estiver na beirinha da morte, de repente ali na cama, chama os filhos, chama a esposa, alguns irmãos da igreja. O que o crente diz? Agora orem por mim, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu esposo, ora por mim. Porque o melhor está chegando, a vida eterna. O crente sempre tem o melhor pela frente. Quando você vive assim, a vida é muito mais tranquila, é leve. É bom. É bom que o Senhor vai transformando a nossa mente. Não te acomode, não estacione, não pare, transforme mente e, claro, atitudes. Atitudes. Nós como instituição, a igreja está cheia, sabe qual é o perigo? Está tão bom assim, né, irmãos? Oh, tranquilidade, ar-condicionado. Caixas de som das melhores que existe hoje, acho que no mundo, estão aqui dentro. Tecladista, um dos melhores do mundo, do universo. Veio do exterior, contratado do exterior. Mas é, esse moço aí toca muito mesmo. A gente, o perigo sabe qual é? Tá tão bom assim. Se nós chegar... às vezes, vamos ficar por aqui, começaremos a morrer. Começaremos a morrer. Nós queremos mais. Também nós, como igreja do mover. Você, como família, queira mais para você e sua família. Mas só querer é um bom início. Tem que mudar e tem que agir. Depois que você ouviu essa palavra de Deus, eu não vou perguntar se você tem que mudar alguma coisa, porque todos temos que mudar muitas coisas. Mas pense então, em uma ou duas de imediato, que você quer mudar. Seja na área profissional, seja na área dos relacionamentos familiares, seja algo com Deus, você, eu estou muito frio com Deus, pastor, eu mesmo me sinto mal. Então, transforma a mente e parte para um novo momento. Pense em algo agora que você quer mudar. Ah, mas pastor, eu já estou com Deus há 10 anos. É, então a mudança é para ti que eu estou falando. Pastor, eu nem me converti ainda, eu estou chegando por aí, estou olhando a igreja, como é que é? É, começa hoje então. O que precisa mudar? Apresenta isso para Deus, porque só boa vontade não muda. Aí precisa entrar a ação de Deus. O poder de Deus. E aí você consegue. porque esse nosso culto aqui, essa pregação, ela não é uma palestra motivacional que qualquer um poderia dar. Ela tem um toque motivacional, mas tem, sobretudo, esse aspecto espiritual, que é só Deus que vai te dar o poder para mudar. Fale com Deus por um momento. O que você quer mudar? Em que área da sua vida precisa transformação? Pode ser que numa área você se sinta amortecido, parado, naquele exemplo do casulo, parece que está morto. Deus quer te transformar numa linda borboleta, pegando esta figura para falar. Ou se alguém de nós: ah, pastor, eu estou causando tanto problema para os outros. Eu me sinto como uma lagarta, destruindo. Então, a transformação é para ti que está sendo oferecida. Você que está bem com Deus, você que está bem na sua profissão, você que está bem em família, o que tem mais a melhorar? Nunca pense: não tem mais nada a melhorar. Nunca pense isso. Assume um propósito entre você e o Senhor hoje à noite. Senhor, tal coisa, eu me uno a ti para começar a gerar na minha vida uma nova fase, uma nova época, um novo pensamento, um novo crer e, é claro, uma nova atitude. Lembre que culto a Deus, aqui nós o realizamos, mas lá fora, na sua atividade, dentro ou fora de casa, você está prestando culto a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela beleza da tua palavra, da sabedoria que está aqui nas Escrituras. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos ajuda a não ficar olhando para trás, mas para frente. E o futuro, ainda que desconhecido, mas não é incerto, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Dias melhores virão, ainda que já estejamos muito bem, Senhor. Eu quero pedir por aqueles que estão tomando propósitos, para aqueles que estão tomando decisões nessa noite. Senhor, fortalece-os, anima-os, para que a mente deles seja posta em ti. E pensem de conformidade com o Senhor, e não de conformidade com aquilo que humanamente aprenderam. Gera que à noite, eu peço, Senhor, fé renovada, fé nova para todos nós, Senhor. Há uma nova fase que o Senhor quer nos levar, e eu quero ir, Senhor. E todos que querem podem dizer: eu também, eu também. Senhor, eu quero te pedir que eu nunca atrapalhe os teus planos, que eu não seja um empecilho para o teu reino, Senhor. Deus, quanta coisa nós podemos fazer aqui nesse mundo, pelo Senhor e por nós mesmos. Quanta gente perde oportunidades porque não crê que é o Senhor abrindo portas. Sim, Pai, é verdade que teve gente que nos disse que não é possível, não tem condições, você não pode. Muitos de nós ouvimos isso. Mas hoje nós estamos ouvindo, muda a mentalidade, muda o coração e Deus vai te levar adiante. Obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor levanta as pessoas. O Senhor encoraja com essa fé nova. Tira do nosso coração tudo que foi de fé velha. Fé que nos desviou de Ti. De repente aprendida com os pais que não te conheciam. Aprendida uma fé, aprendida aí no mundo sem Deus. Leva-nos, Senhor. Antes cantamos, leva-nos onde eu possa ouvir a Tua voz. Estamos ouvindo a Tua voz. Quantos aqui têm sonho de criar algo, Senhor? Um negócio próprio. Ajuda-os a irem além do sonho. Quantos aqui, Senhor, foram travados por outros? Mas eu sei que hoje à noite, o Senhor está quebrando as traves. O Senhor está começando a abrir portas. Eu sinto também, Deus, hoje ainda disse para uma pessoa, que nós como igreja estamos entrando numa nova fase. Eu sinto no meu espírito, Senhor, que algo novo está vindo aí. E eu quero, porque vem de Ti. Senhor Deus, fica conosco. As concepções que tínhamos, que não são do Senhor, nos ajuda a percebê-las e jogá-las fora. Nos ajuda, Senhor. Renova nossa mente constantemente. O que é muito bom hoje pode não nos servir para o amanhã. Porque amanhã o Senhor tem algo novo, de novo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. O que é bom hoje pode não te ajudar mais amanhã. Você ouviu bem isso? Esse é o desafio de andar com Deus todos os dias. As novas fases que Deus vai criando. É tão bom andar com Deus. É tão bom. Eu não sei onde Deus vai nos levar. Eu só sei que é para o melhor lugar. Eu só sei isso. Quando Israel esteve caminhando pelo deserto 40 anos, todos os dias tinha que se colher o maná, que era um pãozinho que caía do céu, tipo flocos que caíam do céu. Todos os dias Deus tinha algo para eles, algo para eles. Sabe qual era a tentação de alguns? E foi a tentação de alguns querer juntar bastante para mais dias. Aí apodrecia. Todos os dias tem que juntar algo que o Senhor quer dar para ti. Ah, pastor, essa vida cristã é uma vida muito dinâmica. Muito. Muito. Mas é muito boa. Nós gostamos de segurança, né? Todos nós gostamos. Está seguro, está tranquilo. Mas Deus, quando quer dar mais, Ele tem que chacoalhar nossa vida, tirar nossa segurança. E se nós insistirmos em ficar no nosso pensamento, perdemos o que tem pela frente. Tem mais para nós, tem mais para cada um pessoalmente.